Eu só queria que você cuidasse um pouco mais de mim, como eu cuido de você. Cuidar é simplesmente olhar pro mundo que você não vê, pra medir o amor não existe cálculo, um mais um pode não ser dois. Futuro é linda paisagem, desejo que não é sonho, é mera ilusão. Se não sabe, se afaste de mim. Se ainda cabe, me abraça. Só ligue se tiver vontade, só venha se quiser me ver. Mentir é pura vaidade de quem precisa se esconder. Se não sabe, afaste de mim. Se ainda cabe, me abrace, enfim. Será que eu vejo apenas o que você não vê? Saudade sem socorro. Se não sabe.